da vida tem valor. Homem que não sabe dar, Deus que se descuide dele, um jeito a gente ajeita, ele se acaba. É como dizia a tia minha que nasceu morta. Escreveu no meio, opa, Música.